Bom, agora essa é pra balançar, viu? Aliás, essa canção nasceu aqui no Rio de Janeiro. Dois compositores aqui do Rio de Janeiro, Álvaro Sotti, Cláudio da Mata. Quero ver a galera com a mãozinha pra cima assim, cadê? Agora na flauta. A galera lá atrás, quero ver! Quanta gente a gente vive deixando pra trás, mas tem coisas nesta vida que não voltam mais. Quanta gente a gente vive deixando pra trás, mas tem coisas nesta vida que não voltam mais. A primeira namorada, a professora do jardim, companheiro de estrada, não se lembram mais de mim. A amizade abandonada, só colegas de profissão, a família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são. E ao tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer, pra aprender então a dar valor. Quero ver, quero ver. Tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer, pra aprender então a dar valor, okay, ao nosso amor. Quero ouvir. Quanta gente a gente vive deixando pra trás, mas tem coisas vida que não voltam mais. Quanta gente a gente vive deixando pra trás, mas tem coisas nesta vida que não voltam mais. A primeira namorada, a professora do jardim, companheiros de estrada, não se lembram mais de mim. Separada, meus vizinhos eu nem sei quem são. Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer, pra aprender então a dar valor a um grande amor. Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer, pra aprender então a dar valor. Quero ouvir, quero ouvir. Tudo isso é te perder. Tem que chorar, tem que sofrer, pra aprender então. Canta, Carlinhos de Jesus. Quero ouvir. Há um grande amor. Pior que tudo isso é te perder. Tem que chorar, tem que